O cristianismo não se enxerga. Caio Fábio. O cristianismo não se enxerga. E os cristãos, raramente, o conseguem fazer. Meu trabalho, há muitos anos, é tentar separar, ante a percepção histórica das pessoas, o que é o evangelho daquilo no que o cristianismo se tornou. Assim envolvendo muitos voltarem a Cristo, ainda que, em muitos casos, jamais consigam botar os pés numa igreja. E, agindo assim, penso estar, de fato, também evangelizando, anunciando a boa nova aos gentios como eu mesmo, ou seja, dizendo-lhes que estamos livres do cristianismo a fim de podermos servir a Deus em novidade de vida e não segundo a caducidade da letra e nem tampouco de acordo com a perversão cristã do evangelho. Caio Fábio. Sem barganhas com Deus.